vezes por semana, e Lady Catherine nunca permite que regressemos a pé para casa. Oferece-nos sempre a sua carruagem, ou melhor, uma das suas carruagens, pois ela possui várias. Lady Catherine é, na realidade, uma senhora muito respeitável e sensata, acrescentou Charlotte, uma vizinha extremamente atenciosa. Dizes bem, minha querida, pois é o que eu penso. É uma senhora junto de quem a deferência nunca é demasiada. O serão foi amplamente preenchido com a conversa suscitada pelas notícias de Hertfordshire e pela repetição dos assuntos já referidos, e, terminado este, Elizabeth, na intimidade do seu quarto, deu consigo a meditar no grau de contentamento de Charlotte, a apreciar o seu jeito em conduzir e a sua serenidade em suportar o marido e a reconhecer a perfeição com que ela desempenhava esse seu papel. Imaginou também como decorreria a sua visita entre eles, o calmo teor das suas ocupações habituais, as penosas interrupções do Sr. Collins e o esplendor das visitas a Rosings. Uma imaginação viva em breve se encarregou de tudo isto. A meio do dia seguinte, encontrava-se Elizabeth no seu quarto preparando-se para um passeio, quando um súbito ruído embaixo lançou a casa em alvoroço, e, após escutar durante alguns momentos, ouviu alguém precipitando-se pelas escadas acima e gritando pelo seu nome. Abriu a porta e no patamar encontrou Maria, que, sem fôlego, tal a sua agitação, exclamou. Oh, minha querida Eliza! Despacha-te desce comigo à sala de jantar, pois vais ficar deslumbrada com o que vires. Não te direi do que se trata. Depressa, vem comigo. Elizabeth em vão tentou obter resposta às suas perguntas, mas Maria estava decidida a nada lhe dizer, e, em atropelo, desceram até a sala de jantar, que dava para a Zinhaga, para verem essa maravilha. Tratava-se de duas senhoras num pequeno faitonte parado frente ao portão do jardim. E é tudo, exclamou Elizabeth. Esperei, pelo menos, que fossem os porcos que tivessem invadido o jardim. Mas afinal não passa de Lady Catherine e de sua filha. Que ideia, minha querida, disse Maria, um pouco ofendida com o engano. Não é Lady Catherine. A senhora idosa é a Sr. Jenkinson, que vive com elas, a outra é a menina de Bourg. Repara nela. É tão franzininha. Nunca pensei que ela fosse tão frágil e pequena, ela é de uma crueldade atroz obrigar Charlotte a sair com uma ventania destas. Por que não entra ela, oh? Charlotte diz que ela raramente faz. É uma honra quando a menina de Bourg se digna entrar nesta casa. Agrada-me a aparência dela, disse Elizabeth, lembrando-se subitamente de outra coisa. Tem um aspecto doentio e de pessoa mal-humorada. Sim, parecem ter nascido um para o outro. Ela será para ele a esposa ideal. O Sr. Collins e Charlotte encontravam-se ambos ao portão conversando com as senhoras, e Sir William, para gáudio de Elizabeth, conservava-se na soleira da porta, contemplando gravemente a grandeza perante os seus olhos e fazendo repetidas velhas sempre que a menina de Bourg olhava na sua direção. Finalmente, o assunto esgotou-se, o carro partiu e os outros voltaram para casa. O Sr. Collins, mal deparou com as duas raparigas, começou a felicitá-las pela sua sorte. Charlotte explicou que todos tinham sido convidados para jantar em Rosings no dia seguinte. Capítulo 29. O triunfo do Sr. Collins em virtude deste convite foi completo. A possibilidade de exibir a magnificência da sua patrona aos olhos maravilhados dos seus hóspedes e de os deixar entrever a delicadeza de sua excelência para com ele próprio e sua mulher vinha ao encontro daquilo que ele mais desejava, e o facto de essa oportunidade lhe ter sido facultada tão cedo era tão característico da condescendência e atenção próprias de Lady Catherine que ele não tinha palavras para exprimir a sua admiração. Confesso, dizia ele, que não me surpreenderia se acaso no domingo Sua Excelência nos convidasse para tomar chá e passar a tarde em Rosings. Conhecendo eu a sua afabilidade, achava natural que assim sucedesse. Mas quem poderia prever uma prova de atenção como esta? Quem imaginaria que nós havíamos de receber um convite para jantar, um convite, aliás, que abrange todo o grupo, tão imediatamente após a vossa chegada? Sou eu o menos surpreendido de todos, replicou Sir William, graças ao conhecimento que tenho do que é usual nas altas esferas, e o qual me foi facultado pela minha situação na vida. Na corte não são invulgares tais manifestações, reveladoras de uma educação primorosa. Em pouco mais se falou durante o resto do dia e na manhã seguinte, se não na visita a Rosings. O Sr. Collins teve a precaução de os esclarecer sobre as maravilhas que os esperavam, de modo a que a visão dos salões, dos inúmeros criados e do opulento jantar não os mergulhasse num assombro desmedido. Antes de as senhoras se retirarem, a fim de se prepararem, ele disse a Elizabeth: não se preocupe demasiado com o seu traje, querida prima. Lady Catherine está longe de exigir de nós a elegância que ela e sua filha ostentam. Aconselho-a, portanto, a escolher o seu vestido mais elegante, apenas, pois a ocasião pouco mais requer. Lady Catherine não lhe levará a mal a simplicidade da sua aparência. Ela gosta de ver preservada a distinção das classes. Enquanto elas se vestiam, o Sr. Collins veio por duas ou três vezes bater à porta dos diferentes quartos e recomendar-lhes que não se demorassem, pois Lady Catherine não gostava que a fizessem esperar para jantar. Considerações tão formidáveis sobre Sua Excelência e o seu modo de vida não deixavam de assustar Maria Lucas, que não tinha ainda a prática da convivência social e que antevia a sua visita a Rosings tão apreensivamente como seu pai no dia da sua apresentação na corte. Como o tempo estava bom, o passeio através do parque foi muito agradável. Todos os parques têm as suas belezas e as suas perspectivas, e Elizabeth sentia-se satisfeita com o que via, embora não se entregasse às efusões que o Sr. Collins esperava que o cenário nela suscitasse, e apenas se mostrou ligeiramente impressionada pela enumeração das janelas da frente da casa e o que em vidraçalas originalmente custara a Sir Louis de Bourg. Enquanto subiam a escadaria da entrada, a emoção de Maria aumentava a cada momento e o próprio Sir William deixava transparecer o seu nervosismo. A coragem de Elizabeth, porém, não abandonou. Ela nada ouvira a respeito de Lady Catherine que a impressionasse, quer por quaisquer talentos extraordinários ou miraculosa virtude, e quanto à pompa de que tanto o dinheiro como a sua classe a rodeavam, ela acreditava poder contemplar sem desfalecer. Da sala de entrada, cujas belas proporções e ricos ornamentos o Sr. Collins fez ressaltar com ar estático, seguiram os criados através de uma antecâmara até a sala onde se encontravam Lady Catherine, sua filha e a Sr. Jenkinson. Sua Excelência condescendeu em levantar-se para os receber, e, de acordo com o que previamente ficara estabelecido entre os cônjuges, a apresentação a cargo da Sr. Collins decorreu da forma mais adequada e sem nenhuma daquelas desculpas e agradecimentos que o marido teria considerado indispensáveis. Apesar de já ter sido recebido em St. James, Sir William estava tão impressionado pelo esplendor que o rodeava que apenas teve ânimo para uma profunda vênia e sentar-se sem proferir palavra, e sua filha, terrivelmente assustada, ocupou a borda de uma cadeira e não sabia para que direção olhar. Elizabeth sentia-se perfeitamente à vontade e pôde observar serenamente as três senhoras à sua frente. Lady Catherine era uma mulher alta e forte, de feições muito carregadas e que teriam, em tempos, sido belas. O seu ar não cativava e a atitude dela ao recebê-los não era de molde a fazê-los esquecer a sua inferioridade. Quando em silêncio, nada tinha de terrível, mas o que quer que ela dissesse era dito num tom tão autoritário que revelava toda a sua presunção, e imediatamente trouxe o Sr. Wickham ao espírito de Elizabeth, e, pelo que lhe foi dado observar no decorrer desse dia, ela acreditou na veracidade da imagem que de Lady Catherine ele lhe dera. Quando, após o exame da mãe, em cujo semblante e comportamento em breve descobriu a semelhança com o Sr. Darcy, Elizabeth voltou os olhos para a filha, sentiu-se capaz de partilhar do espanto de Maria ao considerá-la tão frágil e miudinha. Não existia, quer na figura como no rosto, qualquer parecença entre as duas senhoras. A menina de Bourg era pálida e de complexão doentia, as suas feições, embora não fossem feias, eram insignificantes. Ela pouco falava e o que dizia pronunciava numa voz sumida ao ouvido da Sr. Jenkinson, cuja aparência nada tinha de notável e que se ocupava inteiramente em escutar a outra e em colocar um biombo em situação conveniente diante dos olhos da rapariga. Após permanecerem alguns minutos sentados, foram todos levados para junto de uma das janelas, a fim de admirarem a panorâmica. O Sr. Collins encarregou-se de lhes indicar o que era digno de ser visto e Lady Catherine, amavelmente, observou que no verão era tudo muito mais belo. O jantar decorreu magnificamente, com todos os criados e a esplêndida baixela de prata de que o Sr. Collins falara, e, de acordo com o que igualmente predissera, ele sentou-se, por desejo expresso de Sua Excelência, à cabeceira da mesa, e, pela sua radiosa expressão, era como se sentisse que para ele a vida nada tinha de mais grandioso para lhe oferecer. Ele trinchava, comia e louvava com um entusiasmo embevecido, e cada iguaria era apreciada, primeiro por ele e em seguida por Sir William, que por esta altura readquirira já a confiança suficiente para repetir tudo o que o genro dizia, mas de uma afeição tal que Elizabeth duvidava se Lady Catherine o suportaria. Lady Catherine, contudo, parecia satisfeita com aquela admiração excessiva e concedia graça de um sorriso ou outro. Sobretudo, quando alguma das iguarias se revelava uma novidade para eles. O grupo, porém, não era de índole a permitir uma conversa generalizada. Elizabeth estava pronta a pronunciar-se sempre que via a ocasião, mas encontrava-se sentada entre Charlotte e a menina de Bourg, e, enquanto a primeira tinha sua atenção absorvida por Lady Catherine, a segunda não lhe dirigiu uma só palavra durante todo o jantar. A Sr. Jenkinson, principalmente ocupada em observar o que a menina de Bourg comia, incitava constantemente a variar de prato e a miúde lhe perguntava se acaso se sentia indisposta. Maria pusera completamente de parte a ideia de falar e os cavalheiros limitavam-se a comer e admirar. Em seguida, as senhoras voltaram para o salão, e até a hora do café nada mais fizeram senão ouvir Lady Catherine. Esta falava sem interrupção, dando a sua opinião sobre cada assunto com uma segurança que mostrava bem não estar habituada a que lhe contestassem as palavras. Fez inúmeras perguntas a Charlotte a respeito de assuntos domésticos, com familiaridade e minúcia, e aconselhou-a generosamente. Disse-lhe como tudo deveria ser regulado numa família pequena como a sua e ensinou-lhe a cuidar das vacas e das aves de capoeira. Elizabeth verificou que nenhum assunto, por mais humilde que fosse, escapava à atenção de Lady Catherine, contanto que neles encontrasse uma oportunidade para doutrinar. Nos intervalos das suas recomendações a S.R.A. Collins, dirigi algumas perguntas a Maria e a Elizabeth, especialmente a esta última, que conhecia menos e que, observou ela para S.R.A. Collins, era uma rapariga muito simpática e atraente. Perguntou-lhe várias vezes quantas irmãs ela tinha, se eram mais novas ou mais velhas do que ela, se alguma delas estava em vias de se casar, se eram bonitas, onde tinham sido educadas, qual a situação de seu pai e o nome de solteira de sua mãe. Elizabeth sentiu toda a impertinência contida nas perguntas, mas respondeu com grande simplicidade. Lady Catherine então observou, a propriedade de seu pai está destinada, pela sucessão, a cair nas mãos do Sr. Collins. Alegro-me por sua causa, continuou ela, virando-se para Charlotte, mas, de outro modo, não vejo por que privam a descendência feminina do direito de herdar propriedades. Na família de Sir Louis de Bourg não julgaram necessário tomar tal medida. Sabe tocar piano e cantar, menina Bennet, um pouco, oh, nesse caso, espero que um dia destes nos dê o prazer de a ouvir. O nosso piano é estupendo, o que há de melhor? Provavelmente superior ao. Tem de experimentá-lo. As suas irmãs também sabem tocar e cantar, uma delas sabe porque não aprenderam as outras também. Todas deviam saber música. As meninas Webbs todas sabem tocar, e o pai delas não é mais rico que o seu. Sabe desenhar, não, minha senhora, o quê? Nenhuma de vós, nenhuma de nós, que curioso. Mas com certeza não tiveram oportunidade. Vossa mãe deveria tê-las levado na primavera para a capital, para receberem lições. Minha mãe não pôde a objeção, mas o meu pai detestava Londres. A vossa mestra foi despedida, nós nunca tivemos mestra, nunca tiveram mestra. Como é isso possível? Educar 5 filhas sem uma mestra. Nunca ouvi tal coisa. Vossa mãe deve ter sido uma escrava da vossa educação. Elizabeth não pôde deixar de sorrir ao responder que esse não fora o caso. Então, quem as ensinou? Quem se encarregou da vossa educação? Sem assistência de uma mestra, ela terá sido imperfeita em comparação com a de certas famílias? Acredito que sim, mas lá em casa, aquelas que quiseram aprender nunca lhes faltou meios para tal. Sempre nos encorajaram à prática da leitura e tivemos todos os professores necessários. Porém, as que preferiram não estudar foi-lhes feita a vontade, sem dúvida, mas seria isso justamente que uma mestra permanente teria evitado. Se acaso eu fosse das relações de sua mãe, tê-la-ia com insistência aconselhado a que tomasse uma mestra. Para uma educação perfeita, entendo uma instrução constante e regular, e isso só uma mestra pode garantir. É espantoso o número de famílias em que eu coloquei mestras. É com prazer que eu recomendo uma rapariga bem educada. Graças aos meus cuidados, 4 sobrinhas da S.R.A. Jenkinson encontram-se hoje magnificamente colocadas. Ainda no outro dia falei numa jovem cujo nome ouvira apenas acidentalmente a família quem a recomendei ficou muito satisfeita com ela. S.R.A. Collins, já lhe contei que Lady Metcalf me veio visitar ontem para me agradecer? Ela está positivamente encantada com a menina Pope. Abre aspas, Lady C.A.T.H.E.R.I.N.E. fecha aspas, disse-me ela, abre aspas, a senhora arranjou-me um tesouro, fecha aspas. Alguma das suas irmãs mais novas já foi apresentada à sociedade, menina Bennet, sim, minha senhora, todas elas, o quê? Todas as 5 de uma vez. É muito estranho. E a menina é apenas a segunda. As mais novas já frequentam a sociedade mesmo antes de as mais velhas se casarem. As suas outras irmãs são muito novinhas, A mais nova ainda não fez 16 anos. Talvez seja um pouco cedo demais para fazer vida social, mas, realmente, minha senhora, considero uma crueldade recusar-lhes a sua parte de divertimentos e relações sociais apenas porque a mais velha não teve oportunidade ou inclinação para se casar mais cedo. As mais novas têm os mesmos direitos que as mais velhas aos prazeres da mocidade, e estou em crer que fechá-las em casa não seria um bom meio de promover a afeição fraternal ou a delicadeza de sentimentos. Por Deus, disse Lady Catherine, a menina exprime a sua opinião muito decididamente para uma pessoa tão jovem. Diga-me, quantos anos tem? Com três irmãs mais novas já adultas, replicou Elizabeth, Vossa Excelência não pode esperar que eu lhe dê uma resposta. Lady Catherine pareceu ficar atônita por não ter recebido uma resposta direta e Elizabeth suspeitou que fora ela a primeira pessoa que jamais ousara ludibriar tão pomposa impertinência. A menina não pode ter mais de 20 anos. Portanto, não precisa de esconder a sua idade, ainda não fiz 21 anos. Depois do chá, quando os cavalheiros se lhes reuniram, prepararam as mesas de jogo. Lady Catherine, Sir William, o Sr. e a Sr. A Colin sentaram-se para o quadrilhe, e, como a menina de Bourg preferiu se jogar o, abre aspas, C-A-S-I-N-O, fecha aspas, as duas raparigas e a Sr. A Jenkinson tiveram a honra de formar uma segunda mesa com ela. Esta mesa foi extremamente maçadora. Não se ouviu uma sílaba que não se referisse ao jogo, a não ser quando a Sr. A Jenkinson exprimia os seus receios de que a menina de Bourg estivesse agasalhada demais, ou de menos, ou que a luz fosse fraca, ou demasiada. A outra mesa era muito mais animada. Lady Catherine não cessava de falar, apontando os erros dos outros três ou contando algum caso passado consigo. O Sr. Collins estava ocupado em concordar com tudo o que Lady Catherine dizia, agradecendo-lhe cada ponto que ganhava ou pedindo desculpa se achava que estava ganhando demais. Sir William pouco dizia. Procurava afanosamente na sua memória as histórias e os nomes nobres que conhecia. Quando Lady Catherine e sua filha jogaram o que tinham na vontade, as mesas foram desfeitas, a carruagem foi oferecida a Sr. A Collins, aceite com gratidão imediatamente chamada. Entretanto, o grupo reuniu-se em torno da lareira para ouvir Lady Catherine lançar os seus oráculos sobre o tempo que faria no dia seguinte. Foi interrompida pela chegada da carruagem, e, depois de muitos agradecimentos da parte do Sr. Collins e outras tantas reverências de Sir William, eles partiram. Mal tinham transposto a porta, o Sr. Collins pediu à prima que desse a sua opinião sobre tudo o que vira em Rosings. Em atenção de Charlotte, Elizabeth respondeu-lhe mais favoravelmente do que o que na realidade desejava. Os seus louvores, embora lhe tivesse custado algum trabalho, de modo algum foram considerados suficientes pelo Sr. Collins, que imediatamente se sentiu obrigado a tomar ao seu cuidado o elogio de Lady Catherine. Capítulo 30. Sir William passou apenas uma semana em Oxford, mas a sua visita bastou para o convencer de que sua filha estava magnificamente instalada e de que possuía um marido e uma vizinha como poucos. Durante o tempo em que Sir William permaneceu em Oxford, o Sr. Collins consagrou-lhe as suas manhãs. Levava-o, em geral, a passear na sua jardineira, dando-lhe a conhecer a região. Quando aquele partiu, a família voltou às suas ocupações habituais e Elizabeth regozijou-se por não o ter tão constantemente na sua companhia, pois a maior parte do tempo, entre o pequeno almoço e o almoço, ele passava-o agora trabalhando no jardim, lendo ou escrevendo e olhando pela janela da biblioteca, que dava para a estrada. A sala das senhoras ficava nas traseiras. Elizabeth, a princípio, estranhou que Charlotte não preferisse essa linha de jantar para uso comum, pois era maior e mais agradável, mas em breve compreendeu que a sua amiga tinha um excelente motivo para o que fazia, pois sem dúvida o Sr. Collins passaria muito menos tempo na sua biblioteca se elas escolhessem uma sala igualmente agradável. Dessa linha de estar não viam a estrada e ao Sr. Collins deviam a notícia das carruagens que surgiam e número de vezes que a menina de Bourg passava no seu faitonte, coisa que ele jamais deixa de anunciar, embora se tratasse de um acontecimento quase diário. Com frequência a menina de Bourg parava no presbitério e conversava alguns minutos com Charlotte, mas muito raramente condescendia em apear-se. Poucos dias decorriam sem que o Sr. Collins fosse a Rosings, e era frequente que sua mulher achasse seu dever acompanhá-lo, e Elizabeth só compreendeu o sacrifício de tantas horas quando se lembrou de que possivelmente existiam outros cargos eclesiásticos que dependiam da família. De quando em vez, Lady Catherine honrava-os com uma visita, e nessas ocasiões nada do que se passava na sala escapava sua atenção. Ela observava as várias ocupações das raparigas, olhava para os seus trabalhos e aconselhava que os fizessem de modo diferente. Tinha sempre algum reparo a fazer sobre a disposição dos móveis, ou descobria alguma negligência da criada. Se ficava para alguma refeição, não perdia a ocasião de observar que as porções da Sr. A. Collins eram grandes demais para a família. Elizabeth em breve descobriu que esta grande senhora, embora não fosse investida dos poderes de juiz de paz para o condado, desempenhava na sua paróquia as funções de magistrado muito ativo e nada se passava que ela não desse a conhecer ao Sr. Collins, e, quando algum dos aldeões se mostrava quesilento, descontente, ou caía na miséria, ou quando surgia uma contenda, ela corria à aldeia, a fim de pôr termo às questões. Silenciar as queixas e harmonizar as disputas e as desgraças com reprimendas e dinheiro. Os jantares em Rosings tinham lugar duas vezes por semana e, não fosse a ausência de Sir William e o facto de apenas se formar uma mesa de jogo, não passariam da repetição exata do primeiro. Os seus compromissos sociais montavam a pouco mais do que isto, pois o gênero de vida das famílias da vizinhança estava, em geral, para além dos meios da família Collins. Elizabeth não se ressentia com isso e, em suma, passava o tempo muito agradavelmente. Entretinha-se ao conversar com Charlotte, como fizesse um tempo excepcionalmente bom para aquela época do ano, encontrava grande prazer nos passeios ao ar livre. O seu passeio de eleição, que em geral fazia enquanto os outros visitavam Lady Catherine, era no bosque aberto que limitava aquele lado do parque, onde havia uma pequena alameda coberta que ninguém mais parecia apreciar e onde ela se sentia protegida da curiosidade de Lady Catherine. Deste modo tranquilo passaram os primeiros 15 dias da sua visita. Aproximava-se a Páscoa e a semana que a precedia traria uma pessoa a Rosings, e, numa família tão pequena, tal acréscimo não deixava de ser importante. Pouco depois da sua chegada, Elizabeth ouvira dizer que o Sr. Darcy era esperado em Rosings daí a poucas semanas, e, embora ela preferisse qualquer outra pessoa do seu conhecimento, a chegada do Sr. Darcy contribuiria para o aparecimento de um rosto de certo modo novo nos jantares em Rosings. Além disso, ela teria a ocasião de observar a atitude dele para com a sua prima, a quem ele estava, evidentemente, destinado por Lady Catherine, e até que ponto eram infundadas as esperanças da menina Bingley nele. Lady Catherine falava na sua vinda com a maior satisfação, referia-se a ele nos termos mais elogiosos e quase se zangou ao saber que a menina Lucas e Elizabeth já o conheciam. A notícia da sua chegada imediatamente chegou ao presbitério, pois o Sr. Collins passou a manhã inteira passeando perto dos portões do parque, a fim de não perder o acontecimento. Quando viu surgir a carruagem, ele fez uma profunda vênia e correu para casa. Na manhã seguinte tomou desde logo o caminho de Rosings, a